negar. Eu faço jus à fama de ser mulherengo, mas todo homem um dia tem que encontrar seu dengo. E o meu denguinho, minha lindinha, é você. Sabe por quê? Você tira onda no meu coração, você deita e rola na minha paixão. Em suas mãos me sinto como um cordeirinho. Fico manhoso quando você me faz um carinho. Sou dominado e amarrado em teu prazer. Eu nego pros amigos quando dizem que eu estou apaixonado, mas vem nos meus olhos, nasce um brilho diferente quando eu vou te ver. Não dá pra negar, eu amo você. Não dá pra negar, eu amo você. Te amo demais, meu bem. Gostoso é saber que você gosta assim de mim também. Te amo demais, meu bem. Gostoso é saber que você gosta assim de mim também. Não vou negar, eu faço jus à fama de ser mulherengo, mas todo homem um dia tem que encontrar seu dengo. Meu denguinho, minha lindinha, é você. Sabe por quê? Você tira onda no meu coração, você deita e rola na minha paixão. Em suas mãos me sinto como um cordeirinho. Fico manhoso quando você me faz um carinho. Sou dominado e amarrado em teu prazer. Eu nego pros amigos quando dizem que eu estou apaixonado, mas vem nos meus olhos, nasce um brilho diferente quando eu vou te ver. Não dá pra negar, eu amo você. Não dá pra negar, eu amo você. Te amo demais.